isso é problema seu. Dei a volta por cima e ninguém vai me segurar. Saia da minha frente que hoje eu tô quieto.